em Siló a multidão se ajuntou, os filhos de Israel, a voz se levantou, a terra prometida pela fé a conquistar. Até quando, Senhor, vamos hesitar? Josué nos chama, é tempo de agir, escolher três homens prontos a partir, descrever a herança em sete partes. Vamos juntos em ti, não há mais arte. Escrever a herança em sete partes. Vamos juntos em ti, não há mais artes. Ó Senhor, tu és nossa herança, em cada passo temos confiança. Erguerão Jericó e Betel em adoração, cada mão levantada em um só clamor. Estamos aqui, Senhor, para te dar louvor. Ó Senhor, tu és nossa herança, em cada passo temos confiança, a tua palavra, nosso guia fiel, na terra prometida, sob o teu céu.